Forrodozão de Curuçá! Tenho um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu som. Toda galera que vem de coração! É tão profundo. Muito obrigado a cada um de vocês! Sumindo meu corpo. Família Rottweiler. Tenho amor disfarçado de nuvens. O Marquinho da Trilha, essa primeira dama Gabi. Lá de Curuçá. De mim esqueço. Rafael do Chapadão. Eu não sei mais viver sem ti. Canto vocês. Quem em minha vida um amor que fará. Porque eu nunca entristeça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma. E assim vou seguir. 100% curtição, sou Rubi, meu irmão. Sinto as batidas do teu coração. E te peço um beijo cheio de luz. Eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. O som das marcantes pra vocês. Treme tudo Vanguard. É a nova sensação do Pará. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras... Amigo Nicolau que gosta. O amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Equipe Águia de Santo Antônio. Um abraço pra vocês aí, meu irmão. Tamo Vanguard. Vanguard. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas. Que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Dá o gole na cerveja e canta. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Canta pra ela, canta. Imagina como te quero, quero e sabes como te... Amigo Alexandre, que não vê. Ele vai estar no Falação de Lugo, Gino Vanguarda. Era do Grêmio aqui na frente. São Tomé e Maio recebe o novo Vanguard. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri fazer, se amor se acabar. 5 e 6 de setembro, 20ª festa dos guerreiros. Vou te deixar, do bem. O Águia do Pará, o Mega Pop, chega e detona. Agora que eu descobri, organização. Que sinto por ti, é muito superior. Pará de Pará, o Pebas, o Benedito do bem. Quero e sabes como te quero, quero sim, porque não vem. Tirando mais uma. Treme tudo Vanguard. A Camila que veio toda pra minha Nogueira. Pra dançar, pra curtir. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. Canta, Paulo. Me traiu. Amigos de São Sebastião do Itaquerê, valeu vocês! Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Um treme tudo do Pará! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer o quê? Quer separar você de mim, não vai. Gira! Banda Amazonas. Vem pro Vanguard, vem! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem, me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Treme tudo! Maestro DJ Valdo Alves. Fala, minha filha, fala! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Vanguarde, Vanguarde. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Pra quem lembra? Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor, DJ Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou amigo Paulino. De Nazaré do Fugido, não, Paulino. Grande oh, avante, obrigado a vocês. Eduardo, estou gamada de amor. É no tempo, é no Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Em maio em São Tomé. Quero te encontrar no Festão do Grêmio. Em junho, Forração dos Peixeiros, na cidade de Maracanã. Eu quero te amar, te peço pra voltar, sofrendo aqui estou pelo seu amor. Treme Tudo Vanguarde de Curuçá. A saudade me faz chorar. Quem sabe pode cantar, pode beber. Tudo que eu quero é te amar. E esse som? Esse som. Obrigado, meu parceiro Léo. Galera que vem de Coraci fazer o B. Aqui em Boa Esperança, alô, Léozinho. Uma boa viagem pra galera aí de Coraci. Muito obrigado. Ao som do príncipe negro, amor. O quê? DJ Edilson, Edilson, a toca. Meu amor. Meu amor. O som que é uma loucura, meu irmão. Xodozão de Curuçá. Pra você que gosta das melhores, escutar vai lembrar, sim, com certeza. Quando você escutar, Vai lembrar. Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção. E o Vanguarde? É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Segura a galera do Grêmio. Guerreirão, emoção. E o Vanguarde? É o som, meu amor. Só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Tira mais uma! Treme Tudo Vanguarde de Curuçá. E essa aqui? Super. Naldo do Bom Preço. De ter você aqui pra me amar. Wanderson. Você vem. Raul. Com um brilho no olhar. E diz pra mim. Equipe TS fechado. Com J Braid, todo mundo passando ver. Fala TS! DJ tá fora. A minha TS aqui na frente. Muito obrigado a vocês. Meu coração. Equipe Águia por ali já encostado. No grave do Vanguarde, curtindo o Sabe Boa. E Nicolau! Equipe Águia de Santo Antônio, de Magalhães Barata. O melhor não tem pra ninguém, DJ Tapó, o melhor de Belém. hora que o cara relembra aqueles momentos que não voltam nunca mais. Mas dá vontade de tomar uma, com certeza, meu irmão. Lá no Tauá. Quem lembra dessa? Toque. Fabiana Duarte com a gente também. Obrigado vocês, Duarte, aí. Em outubro, 17 e 18, a segunda festa dos Magnatas com o Paredão JC. Olha de Mateu. E um bingo de R$3.000, meu irmão. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Bora, galera, no Grêmio. Fala, Adriana. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. Vanguarda em São Tomé, tudo certo. Em maio, a gente lança a nova roupagem do Vanguarda. E o lançamento aqui em Maracanã vai ser bem perto de vocês. Vila de São Tomé, festão do Grêmio. E você é o nosso convidado especial pra fazer um vizinho com o Alves, Fabinho e o Valpressão. Numa só pegada. Vanguarda. Quem lembra? Edson, da galera do Avante, galera de Nazaré do Fugido. Cheia de nós na garganta, penso em você, eu nem pensar. Treme tudo, Vanguarde. Pouco a pouco, coração vai perdendo a fé. Perdendo o quê? Perdendo a voz. No passeio do mar. Sendo curtição. A minha mão de gato, muito obrigado você. Chegamos à noite, hein? Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Alexandre! Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Sabe que é nós. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. No Maracanã, é sempre um prazer estar com vocês. E aí? Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo. É naquele tempo, mofa. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. O Treme Tudo. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Gira no passinho, vai! Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Olha, família, direção da festa, avisa que sempre quem faz a sua segurança realmente é você, tá bom? Um bora se divertir numa boa, que a festa vai até um pouco mais tarde. Só na mãe! Doce beijo. Mas a gente depende de vocês, tá bom? Doce beijo. Você e eu, doce beijo. Quero te amar. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Você e eu, doce beijo. Quero te amar. Um giro que o para consagrou. Girando as melhores! Segura, Nicolau! É por isso que ele vem aqui, pega e gosta, dá valor! A minha TS também! Alô, equipe de apoio do Vanguard 2 lá com o Natan, rapidinho, tá bom? Galera de Beira Mar, muito obrigado a toda a galera que faz o ver na região também. Família Chupitel de Beira Mar, o Rubens de Meio, para Gustavo! Sou louca por o Tino Marcos também! Meu desejo. O Papãozinho Lima! Bora, Papão! Nunca te esqueci. Não adianta mentir. E o coração, hein? Enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. É no passinho! DJ Zedilson de Elsa. Aniversário hoje do Isaú. Tocando pra nós. Alô, Burrino, parabéns pra você, viu, meu irmão? Cantão de som. Do seu amigo particular, Valdo Alves. Meu primeiro. Esse tem história com o maestro, com certeza. Hoje eu vou curtir. Em junho, festa no Palmeiras e Santo Antônio. O Novo Oriental, Prime, chega pra detonar. Furacão de som. DJ Zedilson de Elsa, são os melhores DJs. Família 100% curtição. Vanguard. Vanguard. Manda beijo molhado. É as melhores. Maestro DJ Valdo Alves. Tu sabe, tu sabe, tu sabe. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. Há uma cerveja aqui no comando. É tomar só uma golada mesmo. A tribo vem pro Tupinambá. Prêmio que o cara tenha pegar a festa do Vanguard, gelar a cerveja, assar aquela carne e no domingo. Banda. Vanguard. Que gosta muito da banda da rua. Lá do Boteco do Garapa. Fala bola, está aí a tua, meu irmão. Mas você foi entrando e ficando no meu coração. Tocar de até Alexa, canção do amor. Deixa tocar bem alto, só que conquistou. O Alexandre no coração. O meu coração. Alexandre que vai estar com a gente na festa do Tio Lu, meu irmão. Formação no quilômetro 13, Liga Pi. Bora beber! 5 e 6 de setembro, 20ª festa dos Guerreiros da BI com o Águia Pop! O nosso Mega Pop, o Águia VIP! Banda Amazonas! Treme tudo Vanguard de Curuçá! Pra você que gosta das principais aí, ó! Foi como um ano e um segundo, seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso. E um sorriso, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Você tem que vai rolar, claro, com certeza. Boa família de São Sebastião de Itaquerê. Família 100% curtição. Lá no Babo Paulo César. Bora, Paulo! Saca com muito carinho, agradecer toda a galera do festão. Do aniversário aí da família TS. 25 e 27 de abril. 40 do Bogoca. Vai tremer! Vai ser muito show, Maurinho Show! E onde eu vá, me acompanhas. E nas tempestades me acalma. Canta! E és um sonho de prazer. Oh, oh, oh, de prazer. Fala, mulher! Maestro DJ Valdo Alves. Noite em minha cama. Toma, Nicola, mais um lado tão vazio te chama. Bora, que piaga. Na vida sou tua amante fiel. Aquele jeito. Oh, oh, oh, oh, amante. Santo Antônio fiel. Também faz um erro. Oh, oh, oh, amante fiel. Bora, que piaga. No passinho, gira, gira, gira, gira. Mais um, mais um, mais um. Vanguard. O time tudo do Pará. Alô? Alô? Alô? Valdo Alves. Pra se falar de amor, primeiro tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Raul da produção. O que eu quero é me refazer. Essa música vale uma cerveja, com certeza, ó. Eu não me vejo mais me entregando. Quem sabe canta pra mim. Você feriu meus sentimentos, mentiu-me. Prepara um, gerente, vai. Não quer mais. Vai ser na virada pra gente esquentar. Prepara aí, prepara. Você feriu meus sentimentos. Outro amor. Outro amor. Canta, Paulo, canta aí. Outro amor. Curtição. Outro amor. O som que é uma loucura. As melhores. Absolutamente as principais. 3, 2, 1. E agora? Meu irmão, pelo amor de Deus! Desse jeito o Nicolau não para de beber de jeito nenhum. Canta aí! Eu quero o teu amor todo só pra mim. Eu sei que é impossível, amigos do Bragantino, mas não dá pra viver. 15 pacotes, meu irmão. Volta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver. Viver. O Alexandre do Vanguard, faz o meu, Alexandre! Faz o meu! Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor, não me trate assim. Só falta você! Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não. Obrigado, Jaqueline! Jaqueline Paixão, pelo apoio aí. Sim. Sucesso pra você, viu? Família Vanguard tá juntinho com você em 2020. Grava esse nome, Jaqueline Paixão. Essa paixão, pois não é. Obrigado, meu parceiro Gil. Fala, Gil. Assim. É um giro que o Pará consagrou. Ei, boa esperança. Um show do Vanguard em Maracanã. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Vanguard. Se liga aí, Wanderson. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Vem pro Vanguard, vem, vem. Vem pra me amar. Nota sonoro do novo Tupinambá. Didinho, é Tupinambá que me fez ficar assim. Pense num tempo magnífico, meu irmão. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho, é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. No Vanguard, no novo Tupinambá. 100% curtição, vai. Dia dá uma volta. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Mais uma, mais uma. Com teu amor longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembra os momentos que a gente passou. Rafael do Chapanão, muito obrigado por ter vindo. Marquinhos da Trilha Gabi, da família Pega Fuga. De Curuçá. Alô, família TS, frente a frente, o Manguagem também, ó. Sem os teus carinhos eu vou chorar. E aí? Grêmio, Grêmio, Brasil! Vanguarde. Falando Vanguarde, Cicino, Cicino. Tá aí mais uma. Ele voltou. Ele. Eu te tirei pra dançar. Onde? Nessa festa. O Alexandre também. Muito obrigado, Mayara, Tayane. O meu amigo Greiso, toda a galera da cabanagem. Fazendo bem uma esperança. Mas logo notei teu olhar. Minha deusa. Ele é do Grêmio, te prepara em maio. O novo Vanguarda chega em São Tomé, meu irmão. DJ Eduardo toca uma canção legal. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois. E nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Pra você, Tiranzinho. Dig, dig, dig, dig. Uma dose e um cedro, meu irmão. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. O som que é uma loucura. DJ Valdo Alves. E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer, só pra dizer te amo. É um convite pra voltar com loucuras e seduções, meu amor. Canta pra mim, Vanguarde. Ele é uma loucura. Uma loucura sim. O brilho do teu olhar. 100% curtição, vai. Nasce... A minha mão de gato, obrigado a vocês. Nada vai. Família acelera! É uma loucura. Cada um de vocês te representa na região. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Anderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. O Vandinho, o meu parceiro no cine que tá no berço, feliz aniversário pra você, moleque. Acha coração! Quantas vezes eu te esperei? A minha CQC também de Fazendina. O Chobis, o Jorginho, eletrizante, Juan Guga. E aí, o Guga para beber, maninho? Oh, oh, oh. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora Gilson Lanches, Everton Designer, sai de Melody Brasil, sai de Melody Pará, canal Master CDs no YouTube, Sandro Souza e o top das aparelhagens. Todo mundo junto. O Kleber também do Silva Som, de São Tomé, tá fazendo bem aqui em Boa Esperança. A nossa história e o nosso amor se transformou em ilusão. Alô, Juran, alô, Jacaré, dá um cheio rapidinho aqui no comando. Que machucou e feriu meu coração. Uma verdadeira loucura. Do Avante que vende, Nazaré do Fugido, aquela onde você. Treme tudo, Vanguarde. Maestro DJ Valdo Alves. Pensa no tempo bom. Toma, galera, também de meia mão. Paulo Roberto e meu amigo Sérgio. O Vanguard que arrebentou lá no Festival do Camarão, a Lombeira Mar. Obrigado! Xodozão de Curuçá! E o Nicolau canta desse jeito! Eu hoje vou curtir com o meu amor. Ela é minha princesinha, princesinha, sim senhor. A linda princesinha, dona do meu coração. Quem quiser... O Manuel também do Curuperé, fala Manuel! Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. É Vanguard! Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu você, ela vai. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. Paixão, paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Simplesmente as melhores. O novo xodó de Curuçá. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria... Amigo Vitor, também um negão. Olha o Marcelo. Meu pobre coração não consegue. Marcelo do carro. Galera de São Tomé, passeando ver. Festa do Grêmio. Alô, São Tomé, o Vanguard está chegando. Vai! O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. Isso já me disse, não destruiu meu coração. Alexandre no passinho por ali dançando tudo. Equipe Águia de Santo Antônio. Você não quis nem tentar, só me fez entender. Roberto Sérgio Bela Mar. E agora estou nessa solidão. Oh, música, meu Deus do céu. Essa aqui mexe com o coração de toda a nossa família. O Daniel Soares, o Maurinho, show. O Blaze também fechado com a família Tese, meu irmão. E quem nunca tomou uma escutando essa música aqui, gente? Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Aperta ela mais um pouco, vai! Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Quem sabe? Pois quem sabe, um dia a gente aprende. Vocês. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido por você. Corro perigo e te peço agora, por favor. Tio Manezinha Maria, canta pra ela. Perdoa, meu amor. Perdoa, perdoa. Perdoa, por favor. 100% curtição. O parceiro Ellison Eric, finalista do campeonato aí. Tudo pode acontecer. De Magalhães Barata. Eu sei. Nosso amor não vai morrer. Família Santos. Ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores batem contra. Essa tá sede, Nicolau, ó. Não sei por que você disse adeus. Guardei o quê? O beijo que você me deu. Vou me Você e ela, né? Você aqui comigo, vou jogar no mar flores pra te encontrar. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Silei do gesso! Valeu, Silei! Vou metralhar seu coração. É o Vanguard e Boa Esperança, festão dos veteranos. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite e te encontrei, e hoje estou apaixonada por você. As machucantes. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Amigos do Magnífico Saudade, Martins Pinheiro, estão com a gente fazendo medalha. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto? E quarto, sou escrava desse. Amigo Paulinho, velha guarda. Desde o tempo do Super Som, ele lembra desse tempo bom, meu irmão. Se você não me quiser. Paulinho e a galera de Nazaré do Fugido, que eu tenho respeito muito grande. Obrigado! Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você onde tudo começou, Paulinho, pode crer. E eu me entrego a esse amor com Super Pop, DJ Zé de São Juninho, 100% curtição. Todas as luzes do Águia de Fogo pra declarar toda essa emoção. Bora, bebê! Eu grito ao som do Super Pop, não desisto nunca mais desse amor. Fruto sensual, Valdo Alves, tá meu bem. Toma mais uma! Encontrar razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado. Daqui a pouquinho tem o último prêmio do bingo. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? Olha o coração! E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, e essa ideia que me faz perder a calma. Vem fazer o V. Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toca essa canção que eu fiz só. É o som das marcantes! Ciclone é o som que vai levar meu... Amigo Jura da Balsa Salmista! De Belém pra Moaná! As ilusões! De Moaná pra Belém no Marajó! Onde traz essa paixão que eu tanto... Casa do Vinho, Cidade Magre! Meu sentimento é por você... Arildo do Choque! Casa do Vinho! Fala, Arildo! Sim! Sabe que é nós, irmão! Fruto sensual! Valdo Alves, tá, meu bem! Toma mais uma, galera! Canta pra mim, canta aí pra mim! Irmão, pelo amor de Deus. Vai! Gira pro lado, pro outro lado. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Naldo do Bom Preço. Como um anjo, então, só você pra me tirar dessa solidão. Tempo que não escuto essa guia. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. É aquele tempo bom! Vem se entregar pra mim. Vem se todos meus segredos, vem descobrir. Não quero acordar. Tenho umas fantasias a realizar. Vejo o seu olhar, tirando a minha roupa, me devorar. Me devorar. Quero você assim. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, Banda fruto sensual. Tá, meu bem. Curuçá. Pra você apertar ela mais um pouquinho. Banda 007. Alô, família Fígado Blindado. Do 40, todo mundo fazendo ver também. Eu não consigo entender. Não sei por que tu. Amigo Carlos Santana. Sem você. O Cleio Wanderson Carlos. Ronaldo Santana tá no Vanguard também. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece... Prepara, família, já, último prêmio domingo! Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei de saudade. 28 e 29 de novembro tem a festa da equipe Águia em Santo Antônio, o Sumo Mega Pop! Minha vida vai... Bora, Nicolau! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. No coração! O que a gente. João Lucas Pressão! Ô família! Não é preciso dividir. Sem sossego com a gente! Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um. Prepara tudo, jacaré! Espero que seja um final feliz. Só vocês! Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar. O nosso amigo Manuel, lá do Grupo Peré, futuro vereador de Magalhães Barata. Muito obrigado, Manuel. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar o violão! Meu violão e o nosso. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Alexandre do Vanguard. Se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar. Levar o quê, mulher? Meu violão e o nosso cachorro. Alô, como é que você está? Vanguard. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Mexendo com o seu coração um pouquinho, hein? Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Alô, família Avante. Mas antes de desligar, confesse. Então confessa, confessa, vai. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Aonde foi parar o seu juízo? Vanguarde. São 4 da manhã. E daqui a pouquinho? Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos que vamos! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. Alô, pequeno mestre Fabinho, dá um chega no comando. Vamos acordar esse Fabinho, Fabinho. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. João Lucas, pressão com a família. 07. Sem sossego, amigo de Santa Maria. Tá todo mundo fazendo ver. O Flamengo também. Os problemas a gente. Flamengo das suspensões. Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Família Avante Nazareno fugindo. 8 e 9 de fevereiro. Tradicional festa do Avante com o incrível Gaiassauri. O Paulinho está Nazareno fugindo também. Fala, Paulinho. Bora, Fabinho. Fico imaginando. E você, Ellen? Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar. Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem. Será que não cabiu nessa mala aí também? Banda 007. Se quer mesmo saber contar, mas pensando melhor chegar mais perto, eu vou te mostrar, te juro pela lua. E a lua? A lua cheia que vai valer a pena, e é uma pena você não topar. Seu beijo causou verdade e memória, e outras coisas mais que eu já nem lembro agora, nem quero lembrar. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo. Família 100% curtição do Vanguard. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. Tá chegando festão de aniversário. A família TS, 25 de 6 de abril, com 40 de mococa. Maurinho no show, rapaz!